morte na América. Milhões, milhões de pessoas começaram a morrer. E era uma epidemia geral. Isso aconteceu há muitos anos atrás. Mas foi um pânico total. As pessoas começavam a sentir uma febre, um suador. Depois vinha o delírio. E alguém conseguia escapar. Mas a maior parte morria. Uma verdadeira tragédia nacional. Os médicos não davam conta de tratar de tantos doentes. Os hospitais não tinham mais leitos. Até os cemitérios ficaram congestionados. Os coveiros não davam conta de sepultar tanta gente. Milhões morrendo em todo o país. Alguém dizia, é o apocalipse, é o fim do mundo, é uma praga. Mas os cientistas começaram a pesquisar. E ninguém tinha a menor ideia de que praga, de que peste era aquela. De repente, alguém começava a sentir aquele mal-estar, a fraqueza, caía de cama, a febre alta. E eles começaram a dizer, é febre amarela. E quando falava febre amarela, as pessoas ficavam apavoradas. Porque a maior parte morria. Você pode ter uma ideia do pânico que foi. E ninguém sabia por que as pessoas, de repente, tinham aquela febre mortal. Mas dois médicos desconfiaram que aquela febre amarela era transmitida por um tipo de mosquito infeccionado. Mas eles não sabiam, não tinham certeza. E precisavam descobrir a causa daquele sofrimento e de tanta morte. E estes dois médicos se ofereceram como cobaia e se trancaram numa sala fechada com vários mosquitos. Vários mosquitos e se deixaram picar. Estes dois médicos chamavam-se Dr. Lazier e Carroll. Estes dois médicos ficaram ali, separados, isolados, trancados com aqueles mosquitos que eles desconfiavam que eram os transmissores da febre amarela. E não deu outra. Os dois médicos foram picados pelos mosquitos infeccionados. E eles adoeceram. Adoeceram. Pegaram a maldita febre amarela. E ficaram ali em tratamento. E o restante do corpo médico, quando viu que realmente eram os mosquitos que transmitiam aquela febre, eles ficaram alegres, eufóricos. Agora nós vamos descobrir a cura para esta peste. Mas ali estavam os dois médicos, delirando, transpirando, suando, gemendo, passando mal, visitando os portais da morte. Por um lado, alegria, descobrimos a causa deste morticínio. Descobrimos porque milhões estão morrendo na América, é uma grande notícia. É esse mosquito responsável, nós vamos descobrir o antídoto. E por outro lado, aqueles dois homens estavam à beira da morte, fazendo um grande sacrifício. Um deles, o Dr. Carroll, conseguiu vencer a doença. Tinha saúde, tinha resistência, sofreu muito, mas sobreviveu. Porém, o Dr. Lazier morreu dias depois. Aquele homem, um médico brilhante, um pesquisador, morreu para que milhões na América e no mundo não morressem mais. Aquele homem deu a sua vida para descobrir qual era a causa da doença. foi uma pena. Morreu praticamente jovem. Tinha muito ainda para viver, mas permitiu que a sua vida fosse cortada. Permitiu que a sua vida fosse sacrificada. Fez isso voluntariamente para que pudesse salvar os doentes. Essa história verdadeira, que poucos conhecem, deveria ser lembrada o tempo todo, porque hoje a febre amarela é controlada, tem cura, tem remédio, tem medicamento, e as pessoas nem imaginam como a contribuição do Dr. Carroll foi importante para mim e para você. Um homem que deu a sua vida pela saúde das pessoas. Devemos muito ao Dr. Carroll. Pelo menos não morreremos de febre amarela, porque ele morreu por esse motivo. Mas eu quero te falar de alguém que fez um sacrifício muito maior e muito mais sublime, que deu a sua vida para que bilhões não morressem, e para que bilhões tivessem saúde, e para que bilhões de pessoas tivessem paz, e para que bilhões de pessoas tivessem vida de verdade. Quero te falar de alguém que fez um sacrifício tão poderoso que ele perdurará por toda a eternidade, sem qualquer risco que um dia o que ele fez perca a sua eficácia. Eu quero te falar de Jesus Cristo, o Filho de Deus, que vendo e descobrindo a causa do nosso sofrimento, deu a sua própria vida para providenciar a cura do corpo e da alma humana. Jesus Cristo voluntariamente se ofereceu em sacrifício por nós. E o que é mais sublime ainda é que, ao contrário do Dr. Carroll, que morreu e continuou morto, Jesus Cristo deu a sua vida para nos salvar e ressuscitou no terceiro dia para garantir esta vida eterna. Ele se tornou fiador da vida eterna. Ele é a garantia de que nós viveremos, porque Ele está vivo. Ele chegou a dizer numa ocasião: ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Dr. Carroll fez um grande favor para mim, para você e para a humanidade, mas uma contribuição apenas restrita a uma doença, a febre amarela. Mas Jesus Cristo tomou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. O sacrifício de Jesus foi amplo, foi completo e é eterno. Por toda a eternidade continuará produzindo resultados. Mas o Evangelho também nos ensina o seguinte. Primeira carta do apóstolo João, capítulo 3, versículo 16. Conhecemos o amor nisto, que Ele, Jesus, deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. O mesmo Espírito que moveu o Senhor Jesus para dar a sua vida pelos sofredores também deve estar na nossa vida, para que, pela dedicação da pregação do Evangelho, pelo socorro aos pobres, aos necessitados, aos sofredores, aos viciados, a gente também faça um grande sacrifício, mesmo com o desgaste da nossa própria vida, para poder salvar as vidas que estão perecendo. Jesus Cristo quer que você tenha este mesmo espírito de luta, de disponibilidade, de renúncia, de sacrifício, para ganhar as pessoas que estão perecendo à tua volta. E você já sabe qual é a causa da doença. Você já sabe qual é a causa da morte. É o pecado. E Jesus Cristo é a cura do pecado. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Então, a pessoa que está perecendo, que está morrendo, precisa urgente de uma transfusão do sangue mais poderoso do universo, que é o sangue de Jesus Cristo. O único que teve a coragem de enfrentar o inferno, de enfrentar a morte, e deu-se inteiramente por nós, sacrificou-se completamente para que você tenha vida e vida de verdade. Você está morrendo? Você está não com a febre amarela, mas com a febre do inferno? Pois saiba, Jesus Cristo é a cura, Jesus Cristo é a resposta. Liberte-se agora. Aí onde você está, diga: eu creio no sacrifício de Jesus, mas creio principalmente que Ele está vivo pelos séculos dos séculos, e se eu dou a minha vida a Ele, Ele me garante a vida eterna. Então dê a sua vida agora. Levante a sua mão e abra o seu coração, porque o médico dos médicos, o rei dos reis, o senhor dos senhores, o salvador eterno está entrando agora para te dar vida e vida de verdade.